Sucesso, Zé Neto e Cristiano, tá estourada. Parece que cê fez bom usar e do tempo que pediu. Saiu, bebeu, curtiu. 10 baladas depois, olha quem manda um oi. Um áudio plena madrugada, com cheiro de saudade, cachaça. Bem que eu já esperava você me procurar, mas o vídeo cê não esperava o tamanho do não que ia te dar. Fechou minha cidade pra esquecer, não me esqueceu. Cê pega todo mundo, mas não pega eu. Fechou minha cidade pra esquecer, não teve sorte. Beija outra metade, quem sabe resolve. Fechou minha cidade pra esquecer, não me esqueceu. Cê pega todo mundo, mas não pega eu. Beijou minha cidade pra esquecer, não teve sorte. Beija outra metade, quem sabe resolve. Alô, meu parceiro, Alô Monteiro, família Monteiro, com clínica de estética Débora Evelyn. Paredão de Tsunami Rosa, paredão Rony K, paredinha de ouvido. Chama que é sucesso. Parece que cê fez bom usar e do tempo que pediu. Bebeu, saiu, curtiu. 10 baladas depois, olha quem manda um oi. Um áudio em plena madrugada, com cheiro de saudade, cachaça. Bem que eu já esperava você me procurar, mas o vídeo cê não esperava o tamanho do não que ia te dar. Fechou minha cidade pra esquecer, não esqueceu. Cê pega todo mundo, mas não pega eu. Fechou minha cidade pra esquecer, não teve sorte. Beija outra metade, quem sabe resolve. Fechou minha cidade pra esquecer, não esqueceu. Cê pega todo mundo, mas não pega eu. Fechou minha cidade pra esquecer, não teve sorte. Beija outra metade, quem sabe resolve. Quem sabe resolve. Beija outra metade, quem sabe resolve.